Valores perdidos, valores perdidos, valores, valores, valores, valores perdidos. Aham, valores perdidos, valores perdidos, valores, valores, valores, valores perdidos. Entretanto, estou aqui há pouco tempo que vim. Conheci, ouvi, vou me envolver e não saí. Quero sim, posso escrever tudo que é belo com folha de caderno no sol ou chuva de inverno dentro de casa. Ouvindo músicas básicas, jamais imaginei que pra mim seriam as clássicas. Por ter simplicidade, como pôr no sol no fim de tarde. Pra quem tem bom gosto, pra aqueles que é underground. E sabe que o universo musical é mais que um instrumental. Com vocal sensacional no país do carnaval. Podemos contagiar o povo, poder reunir, deixar de ter insônia e poder dormir. Tipo o samba antigo dos anos 70, que tinha romantismo e pouca pimenta. No mundo atual, presença, prazer carnal. Prefiro Jorge Ben, tipo Taj Mahal. Alto astral, com cheiro de chuva que eu não sinto mais. O odor do eucalipto, que falta que faz. Que saudade que tenho, preservo o que muitos desenham. A cidade tá gelada, corações se derretem. E não se esqueça que o amor só vive em coisas antigas. Não vão encontrar nas diversas tecnologias que propiciam orgias em extrema abundância, contaminando mentes de adultos e crianças. Eu quero de novo, quero de novo. Essência, cultura, poesia de rua pra aurora poder se expor. Quero de novo, quero de novo. Antiga escritura pra literatura de outrora agora compor. Quero de novo, quero de novo. Essência, cultura, poesia de rua pra aurora poder se expor. Quero de novo, quero de novo. Antiga escritura pra literatura brilhar antes do sol se pôr. Apesar de ser difícil ser um ser compreensivo, cada um tem seu estilo, segredos em sigilo. Só não pode dar vacilo naquilo que tem que ser dito. No jogo da vida somos árbitros sem apito. Eu não ligo por ser banido do mundo desinformado. Não preciso ser formado, só formo o necessário. Padrões são ativados, humanos são comandados. Elegeram o seu dono e o dano será cobrado por quem for aliado. Então vem ser um soldado artivista nesse campo minado. Tem que ter braço, coragem, tenho de sobra. Criado, eu já sou cobra, missão. Valor perdido, resgatar de qualquer forma aonde for. Antes só do que mal acompanhado. Tenho a chave que abre a mente trancada com cadeado. Valores são limitados, assuntos pouco abordados. Guardados e arquivos vivos viraram perda de dados. Mundo moderno, de que vale o terno capitalista? Dê valor às coisas simples, fluindo toda malícia. Extermino toda cobiça, fico de cabeça erguida. Tenho o mapa de um tesouro pra uma vida mais garrida. Eu quero de novo, quero de novo. Essência, cultura, poesia de rua pra aurora poder se expor. Quero de novo, quero de novo. Antiga escritura pra literatura de outrora agora compor. Quero de novo, quero de novo. Essência, cultura, poesia de rua pra aurora poder se expor. Quero de novo, quero de novo. Antiga escritura pra literatura brilhar antes do sol. Se valores que eu acredito não é dito popular. Como é bom você se formar para saber o que vai falar. E dar valor por calor, impor por em vigor, por amor. Seja o que for desse canto, sou criador. O papel faz seu papel, a caneta traz a receita. A letra traz a essência e vou marchando com cadência. Rumo ao instrumental que dá alma a esse corpo. Que muitos tiraram o couro, agora virá o troco. Não adianta botar fogo pra não acabar queimado. Não tem nada pra falar, é melhor ficar calado. Não vou jogar o dado, mas vou avançar a casa. Não sou arma nuclear, mas também ataco em massa. E não é de modelar, aprecio sem moderar. E preciso me dedicar pra ser nítido meu falar. Enfrentar animais que valorizam bens materiais. Expressões faciais brutais, aliás, o que é que vale mais? Fechar a cara pra mais uma capa de CD. Mostrar a cara pra mais uma etapa do dever. Fica ao seu critério dizer, só não pode se arrepender. Ficar perdido em valores construídos por você. Essência, cultura, poesia de rua pra aurora poder se expor. Quero de novo, quero de novo. Antiga escritura pra literatura de outrora agora compor. Quero de novo, quero de novo. Essência, cultura, poesia de rua pra aurora poder se expor. Quero de novo, quero de novo. Antiga escritura pra literatura brilhar antes do sol se pôr.